crises, nos momentos tão difíceis, Jesus vem te socorrer, pois sofreu por você. Ele sabe teus problemas resolver, pois sentiu a tua dor como Cordeiro de Deus. Ele esteve aqui na própria terra e olhou pra tudo aquilo que criou, mas os homens não lhe entenderam e na cruz penduraram o Senhor. Mas ele ressuscitou, não se pode parar, deve se continuar, haja o que houver, pois a vitória virá, a derrota passará, vença com fé. Nessas crises, nos momentos tão difíceis, Jesus vem te socorrer, pois sofreu por você. Ele sabe teus problemas resolver, pois sentiu a tua dor como Cordeiro de Deus. Ele esteve aqui na própria terra e olhou pra tudo aquilo que criou, mas os homens não lhe entenderam e na cruz penduraram o Senhor. Mas ele ressuscitou, não se pode parar, deve se continuar, haja o que houver, pois a vitória virá, a derrota passará, vença com fé. Não, não se pode parar, deve se continuar, haja o que houver, pois a vitória virá, a derrota passará.